Que maravilha, gente. Mais uma vez eu quero agradecer todo o coração, todo o carinho de vocês, essa presença maravilhosa aqui, a todos vocês que contribuíram com esse evento. Obrigado mesmo de coração. Fiquei feliz, tá? Ali atrás quase não segura a emoção, tá? De ver essa casa cheia, de ver essa galera cantando comigo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo de coração. Pena comigo embora! Mas eu canto assim. Vamos lá! Da Coque, valeu, gente. Tchau, tchau, amor, eu vou embora. Tchau, tchau, amor, chegou a hora de despedir e dizer adeus e deixar pela última vez os lábios secos. Por favor, não chore, senão quer me ver chorar também. Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém. Digo eu que já não vivo mais sem ter você. Amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Tchau, amor, até o dia quando eu aqui voltar. Tchau, amor, oh meu amor, não vá outro entregar. Amanhã, tão distante, o que é que vou fazer agora, senhor? Tchau, amor, até o dia quando eu aqui voltar. Tchau, amor, o meu amor, não vá outro entregar. Se Deus quiser, valeu, Santa Inês, a galera de Santa Luzia, Zé Doca, Bom Jardim, a galera de Bela Vista, de Carapé do Meio, de Pindaré, eu quero ouvir a galera de Santa Inês. Obrigado, a galera lá de Alto Alegre do Pindaré que tá aqui presente, valeu, gente. Gente, se eu esqueci alguma coisa aqui, perdão. Mas obrigado de coração a vocês. Tá bom? Os capazes de Jesus, de todos os corações. Valeu, gente.